Salve, salve, coelhada! Decadente 111! Para falar dessa goleada do América em cima do Juventude, 1-0 de Independência, nos colocando cada vez mais perto da taça. Eu não diria que foi uma mão na taça, porque eu acho que seria muito, mas meia mão, eu acho que tá lá. Os dedos já estão todos lá, encostadinhos na taça, e da minha parte, eu ainda acredito no título lá contra o Londrina, em Londrina, embora seja bastante difícil, eu sei, os caras vão vir com sangue no zóio, mas eu acho que vai ser lá. Seu Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite, eu quero a taça, seja como for, seja lá, seja aqui, seja no Independência, seja no Mineirão, seja onde for, eu quero é a taça, Henrique, e nós vamos conseguir. Vamos buscar, vamos buscar. Seu Ramon Gregório, seu boa noite. Boa noite, inclusive, senhor Henrique, o 111 é um número cabalístico nesse momento, né? Porque são três uns. Primeiro lugar na tabela, primeira divisão, e o Decadentes é primeiro lugar no coração da torcida Olha americana. Olha aí, que coisa linda. Senhora. Que coisa mais linda, bonita demais. 111, cavalinho. Muito bem. Doutor Adolfo, retornando ao Decadentes, dê sua boa noite. Boa noite, muito bom estar de volta aí. Achei até que era o corneta com a mensagem edificante agora do Ramon. Mas aqui... Eu tô pegando os bicos no lugar do corneta aqui, cara. Corneta, mas... que tem falhado nas mensagens edificantes. Mas diga, Adolfo. Tava aí confiante no título e com a previsão que o gol do título é de Felipe Amorim. Como ele não deve jogar lá em Londrina, o título será no Independência, em Belo Horizonte, né? No dia 25. Eu não tenho essa certeza de que ele não joga, não, viu? Eu acho que ele até pode aparecer, mas vamos lá, vamos ver, né? Muito bem, senhores, é isso. Fomos ontem à nossa casa, em meio ao mar de fogo, a rua de fogo que a torcida fez para a chegada do América, empolgando o time. Quem viu hoje as redes sociais, quem acompanha os jogadores no Instagram e tudo mais, viu que os jogadores ficaram sensibilizados pela rua de fogo, fizeram vídeos, e dentro do ônibus, aquela animação da torcida nas ruas, os contagiou também, eles ficaram animados. Especialmente eu vi um vídeo hoje do Zé Ricardo, que estava lá postando e gritando junto com a torcida do lado de dentro de ônibus. Assim, foi muito lindo, foi bonito de ver a torcida americana ontem atendendo ao chamado, celebrando o acesso e fazendo essa bela festa do lado de fora da Independência. Como não pode deixar de ser, tem aquela pequena crítica que a gente precisa fazer. Eu parabenizo todo mundo que organizou, todo mundo que levou ali os sinalizadores. Eu só sugiro que da próxima vez, ao invés de mandar alguém daltônico para comprar os sinalizadores, mande alguém que tenha uma visão perfeita e que saiba escolher entre a cor verde e vermelha. Fora isso, acho que foi uma festa linda, maravilhosa, e foi muito bonito ver a torcida do América enchendo Independência ontem. 10 mil, seu corneta, que foi covarde, não está aqui hoje, mas nós vamos falar, foi covardíssimo que não quis apostar os 10 mil no Independência ontem. Fugiu totalmente, veio com gracejos de apostar que mil pessoas iriam, mas tá aí, 10 mil e um cruzeirense, né? 10.024, fazendo ali uma renda de R$33 mil. Mas, gente, só pra gente ter noção, a América tá fazendo promoção de ingresso e eu acho que o América está correto nisso. O América, além dos resultados em campo, a sua diretoria precisa ter parte do seu orçamento separada para esse carinho à torcida e para a reconquista do torcedor americano. Então precisa facilitar o acesso do torcedor ao jogo do seu time, mas 33 mil, vamos deixar bem claro que não cobre as despesas, tá? Vamos só lembrar disso, vamos ter isso em mente quando a gente fala que o América precisa abrir todos os portões, tem que botar a carga de 20 mil, não é bem por aí. O América precisa fazer uma escolha inteligente, acho que a está fazendo. E a gente precisa fazer o nosso papel e comparecer também. Fala aqui, do jogo, diga. Pegando esse gancho, se uma dúvida que eu tenho, pegando sobre ingresso, a Série B não tem valor mínimo de ingresso igual a Série A? A Série B tem valor mínimo de ingresso. Tem. Salvo América... engano, o valor é R$20. Eu tô com esse valor na cabeça, mas não tenho absoluta certeza, não. Eu acho que 20 é para Série A o mínimo. 20 é para Série A? Eu acho que 20 é o mínimo para Série A. Bom, então, se for 20 para Série A o ano que vem, seria interessante a diretoria da América manter esse valor mínimo de 20, cara. Se for, perfeito, né? Além de que todo americano deve, que aqueles que têm a possibilidade, que sabem que estarão lá sempre, fazer o seu Onda Verde. Porque o Onda Verde, gente, vamos pensar aqui um pouquinho. Além do lado do torcedor, que sim, é um plano de relacionamento e de fidelidade do, abre aspas, consumidor, fecha aspas, que vai comprando o pacote, pagar mais barato no ingresso do jogo, mas ele é um pouco mais do que isso, né? Do lado do América, ele, além de garantir aquela renda de certa forma fixa, porque eles sabem quantos torcedores estão pagando, quanto dinheiro em caixa vai entrar do Onda Verde até ali naquele período de 12 meses, também tem o lado de planejamento nessa parte do jogo. Quantas pessoas são esperadas para o jogo? Quantos portões eu preciso abrir? Qual as necessidades que eu preciso cuidar lá no estádio, etc e tal. Então, assim, eu acho que é papel do torcedor, não apenas pelo lado financeiro, de ter esse, o acesso ao jogo e o seu ingresso, aspas, barateado, fazendo o plano de sócio-torcedor, tem também essa ajuda que o torcedor dá da parte do planejamento do América. Henrique, mas, deixa eu me corrigir aqui. O preço mínimo de ingresso da Série A é 40, tá? A meia entrada ali. Isso, da Série A é 40, era a impressão que eu tinha. Eu tenho a impressão de que da Série B é 20, mas eu não vou botar minha mão no fogo, não, porque eu também não tenho certeza. Eu precisaria rever o regulamento, eu só vi isso lá no começo do ano, e eu não sei se é 20, se é 30, mas que há um preço mínimo, há. Eu acho que hoje o América está subsidiando esse ingresso para o seu torcedor. Espero sim que ele continue fazendo isso, não apenas nas rodadas finais, mas também na Série A. Mas a gente sabe das limitações financeiras que o clube tem e ele vai fazer na medida que isso for possível dentro da sua realidade. Vamos pro jogo então. Seu Alisson Fernandes, seu sim. Resumo do jogo. O jogo em si é até difícil falar depois de um time quase conquistando o campeonato. Mas o jogo em si, até ali, para mim, até a entrada do Rui, o América estava bem, bem desorganizado, principalmente ofensivamente. Né? E o Juventude também não é um time ruim, não. E o Juventude veio correndo, que eu vou te falar. Ele tinha chance ainda, não tinha? Tinha muito remota. Muito, muito. Matematicamente, remota. Matemática não tinha, né? Muito remota. Mas sim, é matemática, mas aquela assim. Aquela. Matemática, 0,01% de chance. Mas correram como se estivessem no páreo mesmo, porque achei que o Juventude correu bem, o time defensivamente até bem organizado, foi ao contrário do ABC, que mostrou muita fragilidade aqui, o Juventude não, o Juventude foi um adversário casca grossa, então também a gente tem que levar isso em consideração. Mas o América não fazia uma grande partida, muita vontade, jogadores bem, bem compenetrados, assim, uma coisa que eu tava em dúvida se eles iam de fato buscar esse título com as garras todas, e no início já percebi que sim, que eles estavam dispostos a isso. Até o Renan Oliveira dando carrinho no início do jogo teve. Então, de vontade, eu não reclamo, mas estava um pouco desorganizado, o time cruzando muita bola, ao invés de tentar trabalhar jogadas um pouco mais eficientes. Na frente, a coisa não estava funcionando bem, não estavam muito inspirados, não. O próprio Luan, que voltou, e que é ali uma esperança, apesar de eu nunca vê-lo jogando grande coisa, mas já falei aqui o quanto ele é útil. Quando ele tá no time, as coisas costumam se resolver lá na frente, mas não foi o caso nesse jogo, não. Pouquíssima inspiração lá na frente, até a entrada do Rui. Aí já no segundo tempo, em que para mim o Rui entrou muito bem. Teve também, vou ser justo aqui, a entrada do Pará no intervalo, que até vou fazer uma pergunta, Henrique, você que acompanhou pela TV deve ter tido a informação. O Giovani teve alguma contusão ou foi opção técnica mesmo? O Giovani sentiu. Sentiu, né? Mas achei que o Pará entrou muito bem. O Pará é aquele que entrou muito tenta uma jogada diferente, né? Então tem dia que dá muito certo, tem dia que dá muito errado. Tem dia que ele erra quase tudo que faz, e defensivamente também ele costuma entregar a paçoca de vez em quando. Mas ontem foi um dia bom dele. Ele entrou muito bem. Entrou fazendo muitas jogadas, dando muito trabalho, dando mais trabalho que o Giovani, que também não estava mal, não. O Giovani estava jogando bem. Muito gol. É, o mas... Pará é um cara que não se omite, né, cara? Não. Exatamente. Ele vai pro gol. E o outro que entrou nesse sentido, Ramon, foi o Rui. E aí, quando o Rui entrou, uhum. também entra tentando fazer o diferente. É o mesmo caso do Pará. O dia que não está inspirado, erra muita coisa. E aí dá até raiva na gente. Mas quando está inspirado, e ontem era um dia inspirado do Rui, ele faz esse time jogar, ele tenta a jogada diferente, ele faz a jogada de efeito, ele tenta o passe que bota o companheiro na cara do gol, coisa que o Renan não estava fazendo, coisa que o Luan não estava fazendo. E aí a coisa começou a funcionar. Ali com a entrada do Rui, eu renovei minhas esperanças na vitória, e a gente precisava demais da vitória, porque quando a América foi pro intervalo, a América já sabia que o Inter tinha empatado. Então eu fiquei com medo do time também voltar ali muito ansioso, se sentindo a obrigação de fazer o gol e as coisas se complicarem por isso. Uhum. Mas não, a partir dali, teve a jogada lá com o Rafael Lima avançando, levando a bola até o Luan. O Luan dá um passe muito bonito, um passe que deixa o Pará em boa condição para fazer o cruzamento. Pará avança, tenta fazer o cruzamento, mas faz o cruzamento forte, graças a Deus que fez assim. O zagueiro do Juventude, ao tentar tira a bola do seu próprio goleiro e a bola entra. E depois desse lance, achei que o América conseguiu se portar bem. Várias outras oportunidades, Bill teve duas delas. Renan Oliveira também teve uma chance que, de repente, se ele manda por cima do goleiro, a bola poderia entrar, ele chutou em cima do goleiro. E o América teve outras chances, perdeu, e no final quase vem o castigo, né? Que foi aquela bola que o João Ricardo salvou. O João Ricardo fez um milagre, a defesa, depois eu vi o lance pela TV, e pela TV, o Henrique, que estava lá de Brasília, talvez não tenha tido o mesmo impacto da gente que estava lá no estádio, da defesa do João Ricardo. Pela TV, não, eu achei que não passou esse impacto todo. No estádio foi uma defesaça, cara. Não, foi. América, só tranquilizou na TV depois que mostrou o replay. Mas foi, na hora foi a defesaça. Sim. Os jogadores abraçaram o João Ricardo porque eles sentiram que aquilo ali era bola para a gente tomar um empate e complicar a nossa arrancada aí. Complicar não, mas prejudicar um pouco a nossa arrancada rumo ao título. Foi uma defesaça, foi para mim a principal defesa do João no campeonato inteiro. E para mim foi isso, uma partida que não teve lá tanta virtude assim do América, mas não é o que tá precisando agora não. A gente precisa é botar a bola para dentro da casinha e ganhar. Agora precisamos só de mais uma vitória e botamos o Inter na corda. Acho que o título vai ser nosso. Muito bem. É isso mesmo, a defesa do João Ricardo, ela assustou na TV, sim, foi uma grande defesa, e só na hora do replay é que tranquiliza, assim, falar que tranquiliza é besteira, porque a gente já sabia do resultado final dela, que o João Ricardo tinha defendido. Tranquiliza no ponto que eu falo, que assim, ela não foi tão colada na trave, ela foi ali, sim, naquela metade entre o meio do gol e a trave, e aí o João Ricardo muito bem colocado, mas ainda assim é uma bola difícil, que vem no meio de um monte de gente, que surpreende o goleiro, e foi uma excelente defesa que ele fez, uma bola muito bem batida pelo Juventude. Só corrigindo a bobagem que eu falei, o Juventude não tinha chance não. O Paraná empatou ontem, jogou no mesmo horário que a gente, o Paraná empatou, chegou a 60 pontos, se o Paraná tivesse perdido, que é o quarto colocado, Paraná teria ficado com 59. O Juventude tem 50. Então, digamos que o Juventude tivesse vencido os três últimos jogos, contando também com esse jogo contra o América, chegaria aos mesmos 59. Mas teria 16 vitórias e o Paraná já tem 17 vitórias. Então, o Juventude não tinha como alcançar. Mas veio, fez uma partida honesta, fez uma partida de quem ainda estava disputando o campeonato, não foi aquela coisa de final de temporada, já está todo mundo de férias, muito pelo contrário, honrou a sua camisa a todos os jogadores de Juventude que vieram ontem na partida. Ramon, algum destaque do jogo? Não, achei que o América jogou bem. O Juventude é um bom time. Assim, o Alisson fez a comparação do ABC, né? Mas o futebol do ABC também é muito fraco, né? Tanto que é o lanterna do campeonato. Então, assim, é um time bom, cara. E você falou aí que ele, na verdade, ele não entrou desclassificado, entrou? Entrou. Eu acho que ainda tinha. Porque ele não conseguiria atingir o número de vitórias. Ele só empataria em pontos com o Paraná e ele não atingiria o número de vitórias, o primeiro critério de desempate. Já entrou descansado. Mesmo assim, é um bom time, cara. E dificultou. Eu acho que era um jogo difícil também, que tem aquela questão. Os times, o América é o time a ser batido, né? Apesar dessa rivalidade que ele tem com o Inter, todo mundo agora vê que ele tinha uma casquinha do América. Então, eu acho que foi um bom jogo. O time do América pressionou, né? Teve mais volume de jogo. Eu gostei. Eu, inclusive, não vi um jogador pra votar pra Colatina. Já adianto isso aqui, cara. Eu acho que o time todo foi bem. Se vira que vai ter que votar. Muito bem. Adolfo, você tem algum destaque da partida? Oi, gente, eu acho que o Wallace falou muito do jogo aí, e eu concordo também. O América jogou o futebol que ele está jogando ultimamente, nos últimos jogos. Ele foi, nos primeiros 10 minutos, foi para cima, teve algumas oportunidades. Né? O principal defeito do América ao longo do campeonato, vocês já comentaram várias vezes aí, é a finalização, não? Se finalizasse melhor, o time tinha feito mais gols do que ele fez, né? Porque ele cria oportunidades. Nos 10 primeiros minutos foi assim, depois o time deu uma... Acaba aquele gás da pressão inicial, né? O Juventude se acertou em campo, é um time realmente bom, como vocês já falaram aí. Ele começou o campeonato muito bem, teve uma queda e veio dando uma recuperadinha, mas é meio tarde demais, agora nessa fase final do campeonato. É um time que se fechou muito bem, marcou muito bem o América ontem, e acho que talvez aquele desencontro ali depois dos 15 minutos, até o final do primeiro tempo, é um pouco daquele do América tentando controlar o jogo, não, um pouco do desgaste também. Acho que o Neto Moura não funcionou muito bem ontem. Uhum. O Renan foi um destaque, o Renan correu o jogo inteiro, estranhei, acho que ele esqueceu de tomar o remédio dele ontem. Ele correu realmente. O Indiano tá chegando, tem que renovar o contrato. É isso mesmo. Eu acho que ontem ele jogou, correu bastante e tal. O Wallace falou, ele perdeu um gol, assim, daqueles que não dá para perder, né? Que foi impressionante, mas acho que foi bem. O Luan, voltando, né? Hoje, depois de um tempo, a gente começa a entender mais realmente como é que ritmo de jogo é importante para o jogador, né? O Luan ficou fora alguns jogos, o primeiro jogo que ele volta, ele não voltou muito bem. Vocês viram que até o Magrão, quando pegou uma sequenciazinha e o Felipe Amorim também pegou, é que eles renderam um pouquinho nos últimos jogos aí, né? Então, esse negócio do ritmo de jogo, o cara que volta, às vezes não volta tão bem. E concordo com a entrada do Rui, acho que o Rui foi um destaque. O Rui é um jogador que tem um toque refinado, ele é bom de bola. Ele deve ser mesmo estourado, assim, ele não deve ter muita condição de jogar vários jogos seguidos. Mas quando ele tenta, e ele tenta, o Wallace falou que tá certíssimo, ele tenta a jogada. Ele não se põe. Tenta lançamento. Né? Ele vai pra jogada... E ele tenta passes mais longos, infiltrações, etc. E nem sempre ele acerta. Mas ele é um jogador mais talentoso, assim, se a gente pode falar dessa forma. Eu queria só comentar uma coisinha antes do jogo, que é o negócio da Rua de Fogo ali. Para mim, aquilo ali foi inédito. Eu, como torcedor do América há muitos anos, né? Desde que eu me lembro, eu tinha 7 anos, que eu lembro do América. Então, já há 43, aquilo para mim foi inédito. Que foi muito bacana, que ele deve ter mexido mesmo com os jogadores, né? Mas foi muito bom. O Rafael Lima, mais uma vez, jogou muito bem. A defesa do América, os zagueiros são muito bons, né? Estão muito bem entrosados. O Rafael Lima jogou muito bem. Ontem, acho que foi um destaque bem positivo do jogo. O Bill não foi tão bem, mas ele faz aquele papel dele, né? E vai compensando. Mas ontem eu achei que não estava tão muito assim bem, não. É, o Juventude, vamos lembrar que subiu esse ano, né, gente? Fez um papel muito bonito, chegou a disputar, tá com um time redondinho. É um time para se ver aí, se conseguir. O Antônio Carlos está fazendo um belo trabalho lá no Juventude, mas é um time que acabou de subir também. Tal qual o Guarani, né? O Guarani ainda despencou mais ainda depois daquela arrancada no primeiro turno. Tá brigando para não cair. Mas o Juventude foi um time que acabou de subir. Você ia falar, Ramon? Inclusive o Antônio Carlos, ele saiu e voltou, né? Ele tinha ido pro Inter e voltou pro Juventude. É um bom time, cara. Eu acho que é isso. Não vai ter jogo. Agora todo mundo vai crescer pra cima do América. pode ter rolado um capilé também do Inter, que a gente não sabe, né? Sim, a mala branca. Que esse papo do Inter não querer o título, não sei não. Essa história também. É, quem não quer levantar caneco? Né? Aqui, não, é. Independente de querer ou não querer levantar caneco, dá vaga nas oitavas, é isso? Ou quartas? Da Copa do oitavas, Brasil? Entra na oitavas, bem lembrado. Então, o título te leva para as oitavas da Copa do Brasil. E aqui, independente de tudo que dá, premiação, etc e tal, então, aqui, o tanto que a torcida do Grêmio já está zoando o Inter por não ter sido o primeiro a subir e que vai zoar depois que o América botar o caneco na mão, não tá no gibi, meu filho. Ninguém ali quer isso. Sim. Ninguém no Beira-Rio. Ah, porque este título vai manchar a história do Internacional. Balela, balela. Da boca pra fora, se você precisar de uma desculpa pra você não ganhar o título, você vai usar essa. Mas assim, é muito pior, mas extremamente pior pro Internacional chegar e falar que com 10 vezes a cota de TV do América, porque saiu esse dado aí essa semana, já tinha saído anteriormente e tudo mais, de que a cota de TV do Inter é 60 milhões e a cota do América é 6 milhões, e a gente costuma ver esse dado e acaba querendo usar ele como orçamento, mas esse dado não é o dado de orçamento do América e do Inter. Esse é o dado da cota de TV. Só da TV, né? Só da TV. O orçamento do Inter para o orçamento do América, a discrepância ainda é muito maior. Então não tem desculpa, entendeu? Assim como não tem o Goiás, que recebeu a segunda maior cota de TV e que provavelmente tem o segundo maior orçamento dessa Série B e está lá disputando para não cair, está com 44 pontos. O primeiro fora da zona é o Luverdense, que está com 40 pontos, então o Goiás ainda tem aquele pequeno risco de não cair. Não tem desculpa, não tem como explicar para o seu torcedor que o seu time não conseguiu. Você via ontem na Arena Barueri, quando terminou o jogo entre Inter e Oeste, você dava uma olhada na arquibancada, tinha uns 2 e 3, estava ali vibrando um pouco mais, é isso aí, voltamos, etc e tal, mas a maior parte da torcida lá na Arena Barueri estava assim, apática. Ah, subimos, beleza, com empate com o Oeste em Barueri. Entendeu? Isso não é papel que o Internacional, com o tamanho que tem, com o orçamento que tem, vai fazer. Entendeu? Então, vamos atender o interfone aí. Com certeza, o Inter deveria estar fazendo. O Inter tinha que estar largado, o Inter tinha que estar agora com 73 pontos, não dando a menor chance do América de conquistar título ou qualquer coisa, deixando todo mundo para trás e todo mundo brigando pelo acesso. O Inter já devia estar classificado com 5 rodadas de antecedência, mas não. A gente conseguiu fazer frente a eles durante todo o campeonato. Nós estamos com meia mão na taça já. E a discrepância é muito grande, gente. Não tem o que discutir, não tem o que falar. E sobre o Goiás, Henrique, o Goiás, esse é o último ano em que o Goiás recebe cota como se tivesse a Série A. Sim. Está definido que não sobe, que vem Goiás deve ganhar os 6 milhões aí que o resto ganha. Então a situação para o Goiás complica um tanto para o ano que vem. Sobre o que o Adolfo falou da Rua de Fogo, já teve ano passado na trajetória do Mineiro, na reta final. Teve, eu lembro que teve. Talvez não tenha sido tão grande quanto foi essa, eu não consegui acompanhar ontem, eu cheguei mais tarde, mas pelas imagens que eu vi, parece que tinha mais gente, tinha mais fogo e tal, mas já houve algo parecido. Agora, sobre o time do Juventude, o negócio que eu reparei, não sei se vocês repararam, o centroavante ruim que tem o Juventude, viu? É um jogo só que eu acompanhei, é o que o Sérgio fala, né, que tem que acompanhar mais jogos, concordo com ele. Mas pelo recorte que eu tive, foi só esse jogo. Que centroavante ruim, meu amigo. Nossa Senhora, ele errou tudo que ele fez no jogo. Cara, eu tô tentando lembrar aqui qual foi a escalação de ontem, que eu vou te confessar que eu não me prendi à escalação do Juventude. Mas o Thiago Marques, que eu não me lembro se jogou ontem, eu tô achando que não jogou ontem. Mas ele é o quarto artilheiro da Série B com 11 gols. Não, esse jogo é o Paulo. Ele não jogou, né? O Thiago Marques acho que não jogou ontem, né? Não jogou ontem, não. Não jogou, não. Jogou o João Paulo, depois entrou o Wesley Natan. E aí, mais na frente, tinha o Ramon. o Wallace e o Caprini, que foi expulso no final do jogo. O Caprini também é atacante. Mas é, não jogou então não o Thiago Marques, que é o artilheiro do Juventude. Estava fora, não sei se ele saiu do time, o que aconteceu, mas ele estava fora ontem, quarto artilheiro do Brasileirão, tem 11 gols no campeonato. Não é pouca coisa, não. Eu tô vendo aqui a lista dos artilheiros, tem um tal de Alan Mineiro, vocês lembram dele? Nossa senhora, tá no Vila Nova, não é? Tá com 10 gols na competição, bicho, tá no Vila, ele mesmo. Tá com 10 gols na competição. Podia ter feito isso aqui ano passado, né, seu Alan? Muito obrigado, viu? Por essa passagem. Aqui, mas... Diga. Pegando esse lance de orçamento aí que você levantou, um recado aqui, o Alisson, segura no cabo. Dá uma pegada no cabo aí, Alisson. Isso. Diga, Ramon. Com jeito. É, foi na quarta, se eu não estou enganado, à tarde, à noite, eu vi o Redação Sport TV, que foi na segunda. E eles estavam falando exatamente essa questão do América, como foi o planejamento, né? Que o planejamento do América para jogar a Série B desse ano já começou ano passado. Foi o dia da entrevista com o Anderson ou não? Não me lembro, sinceramente. Se fosse a entrevista do Anderson, você lembraria. A entrevista do Anderson não foi essa feira. Não foi a entrevista do Anderson, foi aquele cara que o âncora do Sport TV aqui em Minas, como é que ele chama? Nem sei se é âncora, não sei se dá. André, não, o daqui de Minas. Em Minas, o que narra os jogos. O principal, desculpa, o narrador. Esqueci o nome dele também. Falou também. Não, não é o chato que narra os jogos da América, né? É o outro chato. É o que absurdo. Isso. Que ele falou uma coisa, que ele falou que o América, o ano passado, sabendo que ele não fez loucuras para se manter na Série A. Que o América caiu com um superávit de 10 milhões, né? Quer dizer, o América caiu sem estar devendo. E o América teve a segunda maior folha da Série B, cara. Um dado também que eu não sabia. E que o América tem uma saúde financeira, que as coisas. O América é um clube que segunda vem fazendo maior trabalho. Folha, Ramon, isso procede? Eu tenho dúvida, viu? Não, bom, foi o que ele disse, que o América é segundo. Não, mas eu não duvido, não, Henrique. Você vê o Luan ganha um capilézinho legal, o Bill ganha um capilé legal. Então os caras aí que o salário deles não é baixo. Mesmo o Luan, o Palmeiras pagando uma parte, o salário dele é alto, cara. Não é um salário baixo. Figueirense e Goiás, eu fico na dúvida se o América. Não, é porque o Figueirense dispensou muita gente. Pode ser que na média a folha dele deve ter caído, né? Porque o Figueirense, você lembra que ele fez uma limpa? O Goiás. Aí ele citou isso, que o América tem uma saúde financeira, é um time que está se estruturando. Ele falou sobre as condições do América, o CT, enfim. E é uma coisa legal que foi feita, né? Que a gente sempre falou aqui que o América caiu, mas sem fazer loucura. Olha o Santa Cruz. Né? O Santa Cruz é loucura para ficar na Série A e caiu para Série C, cara. O ano que vem o América também, apesar do América, o ano que vem ter um orçamento maior, ainda vai ser um dos menores orçamentos da Série A, né? É trabalhar com esse planejamento também, cara, sem fazer loucura, reforçando, né, uns reforços bacanas. Então, eu acho que esse ano tem um diferencial de 2015 que a gente vai conseguir manter uma boa base. É uma base muito melhor que a de 2015. Concordo. O Alisson, seu áudio tá saindo, mas tá saindo baixo. Dá uma falada aí. Agora não tá saindo nada. Oi. Ah, oi. Só saiu um oi. Oi, você vem sempre aqui. Tática. Adolfo, quer falar alguma coisa? Bom, não, o telefone que tocou foi meu aqui, vocês desculpem. Ah, relaxa, isso aí. Mas aqui, você estava falando, só voltando um pouquinho aqui, você estava falando o um negócio do torcida do Inter, não está satisfeita, né? Tá. Hoje os programas esportivos estavam todos tentando enaltecer a classificação do Inter para a Série A. Ah, né? Sim, entrei ontem no Globo.com, falei no Globo Esporte, no Globo.com, e a manchete principal era Inter sofre, mas consegue o acesso contra o Oeste. Aí embaixo estava lá, América bate o Londrina, ó, o Juventude se aproxima do título. É, a notícia maior é a do Inter, né? É, mas o pior de tudo é que eles iam entrevistar os jogadores, e os jogadores todos com cara de enterro. Cara de bunda, né? É. Feliz, os caras assim, nem um pouquinho alegres com o negócio, eles estão pé da vida, cara, não, que o título vai ficar com a América. Exatamente, você vê que não teve comemoração dos jogadores, cara. Não foi aquela vibração nem nada, foi tipo um ufa, né? Subindo. Por aí. Se o Inter também não abrisse o olho, sei não, viu, jogando essa bolinha. Tava bem difícil de não classificar, mas podia acontecer. O Alisson, quer tentar? Consigo falar, cara. Consegue, agora você conseguiu. Falou. Eu vou ter que ficar segurando. Uai, tá, mas você... É, ué. A sua sina é segurar o cabo. Pois é, pelo amor de Deus. Agora tá saindo? Agora tá saindo e bom. Tá. Não, você sempre deu pra um bom cabomen, cara. É, vai ser o jeito. Falou o homem da chupeta. Vai, vai lá. É isso que dá a gente ser solidário, viu, bicho? Vocês são foda. A solidariedade. Eu queria fazer. Quanto hoje de... nesse seu coração, senhor Henrique? Vai, Alisson. É um dia de comemoração e tal, e é um dia que é complicado falar qualquer coisa que não seja festejar, né? Mas pra gente analisar um pouco aqui, eu queria tocar num ponto que eu achei que foi negativo, não só do jogo de ontem, mas algo que pra mim é um ponto negativo do Anderson, que é uma insistência com o Neto Moura que eu não consigo entender. Sabe, pra mim, o Neto Moura, desde que chegou, ele nunca demonstrou nada perto pra merecer o tanto de cartaz que ele tem com o Anderson. Ontem ele jogou como ponta direita. O que, que esse cara já fez aqui pra ser merecedor disso, eu não consigo entender. Me ajuda a lembrar aqui. No jogo, o gol que o Neto Moura fez, foi contra o Juventude? Não lembro. Eu não verifiquei, eu vou verificar aqui agora, porque eu também fiquei com esse mesmo questionamento, Alisson. Mas que diabos Neto Moura tá fazendo aqui? E aí eu fiquei pensando, falei, não, peraí, eu acho que o Neto Moura entrou contra o Juventude e marcou um dos gols, que foi um 3-0 que ele participou, se eu não me engano, a estreia dele foi um 3-0. Eu não tenho absoluta certeza. Foi no Verdense? Ah, então acho que você tem razão. Eu achei que talvez tenha sido contra o Juventude que ele marcou gol, e aí o Anderson quer ver se contra o Juventude ele brilha essa estrela dele de novo. Não tendo sido, no Verdense, eu não sei o que o Neto Moura estava fazendo ali, ó. Confesso que não. Não dá para entender muito bem, não. É uma insistência assim, ele entra como volante. Quem entraria no lugar? Pois é, eu fiquei nessa dúvida também, porque o time está todo desfalcado. Dava para entrar com o Rui e aí desloca o Renan para lá. Mas eu acho que o Rui não devia estar tá com condição para os 90, né? Eu imaginei isso também. E aí, a situação do Anderson não era, mas Neto Moura ali para fazer essa função pegou pesado. Concordo. Cabral não? O Cabral, pois é, a gente até esquece dele, né? Hugo Cabral e o Almeida não foram nem relacionados ontem, nem no banco tava. Podia pôr o Cabral ali. É aquele indicativo de que não vai ter renovação, né? Não tá contando com ele. O Cabral parece não ter se fechado com o grupo. Aliás, o grupo tá muito bem fechado, né? Quem acompanha as redes sociais, especialmente o Instagram dos jogadores, vê que a todo momento eles estão juntos, mesmo fora de campo, eles estão na vida social deles lá, tem corrida de kart, tem churrasco, tem pagode, tem o cacete A4, estão todos felizes, unidos, mas o Cabral, por exemplo, é uma constante que você não vê nesses momentos, né? Parece que não tá muito integrado ao grupo. Talvez por isso explique, de certa forma, o afastamento dele aí. Talvez não seja nem necessariamente pela condição técnica, né? Seja mais pela essa integração. E a escalação do Neto Moura ontem, ela só serviu para uma coisa. Ela serviu para ela, primeira vez na vida, para eu sentir falta do Felipe Amorim. Eu senti saudade do Felipe Amorim. Hashtag volta Amorim. Muito bem. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, porque já tem um povo falando aqui, um bocado. Vamos lá. Quem não votou ainda em Bala e Colatina, tem aqui no chat aqui da transmissão. Tem um formulário ainda para quem quiser votar. A Tel tá aqui. Boa noite, meninos. Voar, voar, subir, subir. E o título conseguir. Olha aí, ó, tem até versinho. Marcelo Campolina, boa noite. Após o gol, Coruna e Sono de campeão, lavou a alma, avante, lavou mesmo, foi bonito. Mesmo aqui quem estava aqui na TV acompanhando, dava para ouvir o povo gritando, é campeão, e foi bonito demais. Lavou, mas é perigoso. Não, joga para cima, pô. É isso aí, Ramon. Caramba, vou pegar esse gancho aí do Alisson. Eu tô assim, da América também, tem que parar com esse não. Tudo é difícil, tudo tem que ser sofrido. Não, vamos jogar pra cima, caramba. Pô, tem que parar, já vamos, né, cara? Tem que às vezes, tem que ter um pouco também de segurança, de amor próprio, até uma certa arrogância, às vezes. Você tem que ter, cara. Não uma arrogância, mas uma confiança, pô. Caramba, não. É exatamente. É, cara. Bota pra você saber. É, ué. Ô, Alisson, o América pode ganhar, ser campeão semana que vem perdendo, velho. Bicampeão. Não pode ser bicampeão perdendo, coisa linda. Eu tava lá e gritei. Pode, velho. Eu tava lá e gritei também, Ramon, mas que é perigoso, ué. Tira a mão, Freio de Mão. Solta o Freio de Mão e vai. Até aqui, ó. Falando sobre as cortesias, alguém comentou que seria legal cobrar R$1 para as cortesias. O que vocês acham? Aí não seria cortesia. É, não sei exatamente como é isso e tal. O América, com as cortesias, tem aquele custo mínimo, que é o de pagar o seguro do torcedor que entra, pelas cortesias. Eu não sei se R$1 é o suficiente para pagar esse seguro, e ainda que não seja, ele seria um alento. Eu acho válido, acho que uma cobrança mínima ali, para pelo menos, não sei se é o suficiente, mas pelo menos para desencorajar aquele que não quer de fato ir o jogo, só vai porque é de festa, porque tá de graça. Ah, de graça tá injeção na testa, né? Você bota R$1, você cria uma barreira que não é impeditiva para quem quer ir ao jogo, mas que, numa menor medida, ainda desencoraja quem não quer muito ir no jogo, né? Vocês querem comentar? Porque a cortesia também tem muitas que são de patrocinadores, isso é de praxe, né? Todos os clubes dão uma quantidade de cortesia para seus patrocinadores. Mas eu acho que ela tá falando daquelas que, você compra o ingresso, pode levar uma mulher, pode levar uma criança, alguma coisa. Mas aí acaba que computa o de R$10, né? Quem pagou de 10 acaba que no fritar dos ovos ele tá financiando esse também. Eu sei, cara. Será? Eu concordo com você que. Do ponto de vista da América, financia. Mas que de dar uma desencorajadinha, acho que dá, não? Então, mas eu sei, cara. Será? A gente não tá querendo encorajar a criança e a mulher aí? É desencorajar quem não tá afim de ir no jogo pra quem quer ir. Porque quem que eu tô falando que é quem não quer ir e só vai porque é de graça? É atleticano e cruzeirense. É disso que eu tô falando. Mas esses aí não tem cortesia, não. Cortesia é só pra mulher e criança. É, tem porque... Mas não tem como você saber. É cortesia, você distribui pra alguém. Mas ontem eu vi uma coisa interessante. Diga. Apesar, né, que nesses momentos sempre a imprensa, as próprias diretorias do América, eu acho que esse ano eu não vi isso acontecer, não. Se eu falei agora, vou retirar isso. Eu não vi a diretoria da América convocando a torcida mineira. Também não vi. E eu acho isso extremamente legal. Não que é para impedir atleticano e cruzeirense de forma alguma, né? O estádio tá lá, vai lá. Se for para somar. Convidar, né? Se for para somar, que seja bem-vindo. Se não for, fique em casa, né? Igual um cruzeirense lá, que eu até xinguei o cara. Pô, o cara sobe com a camisa do América e começa a gritar. Se o Mequinha não ganhar, eu já dei um favelito. Você vem aqui, se for pra somar, você vem, senão você vai embora. Aí passa uns 15 minutos, eu vejo descer, não, cheio de osteoporose. Falei, velho, virei pro cara, você quer me vender esse ingresso? Né? Lógico que não foi de uma maneira tão delicada assim, mas enfim. Claro que não. Mas, pô, se não for pra somar, não foi. Não vem. Tem muito, cara, eu vi lá, cara, gente que você... Sei lá, talvez seja atleticano cruzeirense, mas eu vi cara vibrando e tal. Pô, se for pra somar, beleza. Mas ontem, cara, eu vi que desses 10 mil cruzeirenses, eu vi que era uma maioria de americano. Era gente que sabia o nome dos jogadores, cantava, né? Via que cara que conhecia o time. Então, eu achei legal, cara. Porque a gente também tem que parar de achar que todo americano tem grana pra pagar os 40, 50 pila, velho. É uma coisa, assim, que eu vejo, cara, que, por exemplo, lá eu dou aula em Betim, na periferia de Betim. De acordo. Eu vejo sempre um senhorzinho, um tiozinho passando com a camisa do América e tal. Pô, esses caras estão, muitas vezes, moram lá em Betim, pagam quarentão pra ir no campo e não vai. Dezão já dá pra ele pagar, já dá pra dividir a gasolina com alguém, né? O filho, ele leva o filho a R$20, o filho leva ele. Então a gente tem que pensar nisso também, cara. Eu acho que o valor, igual a gente comentou até em off, né? Não sei quanto que é o valor mínimo pro ingresso da Série A o ano que vem, mas não, se o América foi puder... Não, foi durante o programa só. Foi? Eu tô ficando doidão já. Mas, né, é aquela coisa, se puder manter, é bacana, né? Eu acho que não tem... Eu acho legal, cara. Tem que pôr torcida em campo. É bonito, a festa é diferente. Até o rendimento dos jogadores é diferente, cara. Os caras jogaram com a cara... Né? Eu acho legal, foi bacana. Com certeza. Agora, então... sobre a cortesia de ter ou não ter, eu acho que eu só mudaria a política se não tivesse funcionando. E para mim tá funcionando. Para mim, com a cortesia para mulher e para criança, tá fazendo o estádio ficar mais cheio de mulheres e de crianças, e que são públicos que, principalmente a criança, mas também a mulher, muitas delas, ainda estão numa fase que pode ser que vire americano. Então... Não, e nessa mesmo, no mesmo raciocínio do Ramon, do tiozinho, que pode não ter os 40 para ele ir a campo, você vai ter pais de família e tal que não querem eventualmente largar a família durante o final de semana ou no dia de jogo, e porque não pode levar a esposa e a criança, deixa de ir a campo. Exatamente. Dessa forma, você facilita esse acesso da família, já que é o time da família, facilita esse acesso. Deixa eu continuar os comentários aqui. Tem um tratante aqui que não apareceu hoje. 1 milhão de gols servidos a um senhor chamado Sérgio Tavares. 1 milhão de gols perdidos, mas graças a Deus não precisamos deles. É verdade, não precisamos dos gols. Se a gente tivesse lá no ataque um camarada chamado Sérgio Tavares, que costuma fazer cinco gols. Cinco gols por pelada, com certeza o resultado teria sido mais... Watson, já que ele não está aqui, eu vou te lembrar. Você está avaliando apenas um jogo dele. Você precisa ver 5 jogos de Sérgio Tavares para avaliar se ele vale isso tudo ou não. Não viu o DVD do Sérgio? Você viu o DVD do Sérgio? Inclusive, a pelada do Sérgio dura 3 horas, são 10 jogadores e ele é o dono da bola, né? Aí dá para você ver como é que ele faz os 5 gols. Thales Maciel mandando boa noite. Ontem foi um jogo muito tenso, muito mesmo. Gostei demais do Renan Oliveira. Achei que o Bill foi mal, não sei se eu concordo, pois centroavante com experiência não pode perder tantas oportunidades. Ah, perdeu o gol pra cacete, mas daí até jogado mal. Não sei se eu chego nesse. A extrapolar tanto assim. Vocês acham que ele jogou mal? Eu acho. Você acha? Eu acho que não. Não. Eu acho que não foi mal, mas ele não foi muito bem também, não. Ontem não foi dos melhores jogos do Bill, não. Tá, até aí eu concordo, não foi dos melhores jogos dele. Mas daí fala que jogou mal, Alisson, você achou que ele foi mal? Eu acho que o que ele tá lá pra fazer é gol. Ele teve oportunidades claras de gol que um centroavante tem que fazer melhor do que o que ele fez. Porque não é que ele perdeu gols assim. Na bola que ele chuta no meio do goleiro. Uma bola que ele teve todo o tempo e espaço do mundo pra se planejar, pra virar aquela bunda toda dele para conseguir posicionar o corpo para chutar e mandou no meio do goleiro. A outra jogada, eu tava bem na reta da linha da jogada, ele parte em disparada, o Luan tá do outro lado, o Luan se posiciona perfeitamente atrás da linha do gol, esperando o passe dele. Ele avança e dá mais umas 2 passadas, quando ele pensa em tocar pro Luan, o goleiro já tá fechando, o lance já ficou complicado, já teve o zagueiro aproximando. Então, são jogadas que para mim, jogador na posição ali de centroavante, se ele erra jogadas desse tipo, ele fez um jogo ruim. Cara, eu acho que não foi nem ruindade. Eu acho que o Bill ontem teve um excesso de preciosismo. Mas eu acho também é pelo momento, cara. Pô, quero fazer um gol, né? Quero fazer um gol bonito. Eu acho que também isso pesa na hora ali. Pelo contrário, mesmo porque... em que ele deu o passe em que ele deveria ter arrematado. E aquela coisa, né? O bicho, o time já subiu. Até o cara também, olha esse bicho, vou me consagrar aqui e tal. Tem muito desse lado também, esse fator, né, cara? Eu não sei que se ele jogou mal também. Eu posso até criticar um outro lance que ele foi preciosista, mas não sei se foi mal. Bicho, o Renan, por exemplo, ontem, quem foi que falou que gostou do Renan aí? O Adolfo? Ontem correu e tal. Gostei do Renan ontem, cara. Se ele jogasse assim todo jogo, aí... seria o... Perdeu um gol na cara também, né? Mas jogou, pelo menos, né? Jogou. Mas aquela coisa, teve lá, né, cara? Quantas é, né? Teve lá, ontem participou, não submitiu, foi uma boa partida dele. Aí a gente pega e renova com ele, aí ano que vem você vai ver. Passa a raiva do cão. Alex Dosh tá aqui, boa noite, Decadentes. Henrique, você tirou a barba porque está pagando promessa, tipo Tony em 2015, e já comprou a passagem pro jogo do título? Ó, eu não tirei a barba para pagar promessa. Eu tirei a barba porque minha filha reclama quando eu vou dar beijo nela, eu tô de barba, ela fala que coça. E aí eu tiro barba para poder dar beijo minha filha. Enquanto a passagem pro jogo do título, não comprei, mas amanhã comprarei. já tá certo que eu vou pro dia 25 pro jogo do título, se é que você acha que esse é o jogo do título. Eu acho, isso, eu, gente. Eu acho que eu já vou campeão para Belo Horizonte dia 25. E isso, é, só para contar um bastidor, nosso grupo do Decadentes, hoje ainda, pela manhã, a resposta do Henrique foi não vou, não tenho a menor condição de eu ir, estamos 8 horas da noite e ele já está confirmado. Não, não é nem 8 horas da noite. 30 minutos depois de eu falar que certamente eu não iria, eu já mudei de opinião, eu falei, ah, vocês querem saber, eu sou maluco mesmo. Não tem esse pra gastar. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Henrique vai estrear aqui em Belo Horizonte a sua nova meia de alpinista. É isso aí. Meu amigo, eu estreio o que você quiser. Eu sei que eu vou levantar mais o caneco. Eu ainda acho que eu já achei campeão em Belo Horizonte. Vamos lá. Thales Maciel, na opinião de vocês, é melhor ter William ou David no banco de reserva? Davi. Davi, desculpa. Eu tô igual corneta aqui, David. William ou Davi? Ô, bicho, deixa depende eu responder primeiro. Pode. Porque essa aí, é, é o que o Anderson Moreira falou na nossa entrevista e que nisso aí eu não discordo dele, quando ele diz que ele tem uma base, ele tem uma amostragem muito maior para avaliar todos os jogadores, porque ele treina o time todo dia e tal, ok. Mas as poucas vezes que eu vi o William jogando, eu sempre gostei muito de vê-lo em campo, sempre achei que ele entrou muito bem, e ele fica lá no fundo da rotação, ele fica lá como reserva do reserva do reserva do reserva. No meu time, pelo que eu vi dos jogos, não acompanho treinamentos, pelo que eu vi dos jogos, ele seria o segundo reserva de volante. Zé Ricardo, como na Zé Ricardo, para mim, aliás, seria titular, né? Mas aí seria Juninho como primeiro reserva e ele como segundo reserva. Ele, para mim, não deixa nada a dever para Neto Moura e para Davi, mas para o Anderson ele deixa. Então. E falando nessa questão de volantes aí pegando o gancho, a gente, né, ficou assim, temeroso com a saída do Blanco, né? Viu que fez falta, né? Os que chegaram deram conta de. Os que chegaram deram conta de. E o Zé Ricardo apareceu. Né? Verdade. O moleque apareceu e o Blanco sumiu. É. Ô, Ramon, e também aquela coisa do imediatismo, né? Eu lembro que quando o Blanco foi negociado, a gente não estava numa grande fase, o time ainda estava pegado lá em cima. Eu lembro de muito americano falando, ah, agora acabou o campeonato pra gente e tal, por causa do Gustavo Blanco. Verdade. Eu não tava nem lembrando do Gustavo Blanco mais, não, gente. É. Eu nem lembrava mais dele. Deixa eu puxar. Quer falar do William, e do Davi, ou Adolfo? É a impressão que eu tenho é a mesma do Watson. Um dos jogos que eu vi, eu tava até pensando se esse William já não tinha sido negociado ou deixado o América, eu já nem escuta falar dele mais, mas das vezes que eu vi jogar, e foram poucas, né, o William jogou para mim melhor do que o Davi, Davi. E o Davi, das vezes que eu vi ele entrando em campo aí. O Davi, nós não vamos renovar com ele justamente para ver se acaba essa confusão entre Davi e David, então nós já vamos descansar. O próprio Davi aqui, a gente não vê muito também, não, né? Pegando esse gancho de renovar, uma coisa interessante, vocês acham que o América deve perder, vai ter muito assédio em jogadores do América ou não? Porque, o Messias é um cara fora da curva, né? Messias vai ter muito assédio, o Mateuzinho não vai ter porque tá machucado. A propriedade dele também, né? Eu acho até que o Hernandes pode ter muito assédio, cara. Eu ia falar do Hernandes, eu acho que alguém vai tentar o Hernandes. Mas eu acho que a base vai ser mantida, cara. Messias, o Rafael talvez tenha menor assédio, porque ele tem contrato até o final do ano que vem, então a multa dele deve ser um pouquinho maior. Uhum. Mas Messias, Rafael poderia ter assédio, o Hernandes pode ter assédio em cima dele, Mateuzinho eu acho que não, porque machucou. E quem sabe a gente torce muito para que o Felipe Amorim tenha muita sede em cima dele. O Hernandes, ele é do Náutico? O Hernandes não é nosso, não. Acho que é nosso. É nosso, mas acho que o contrato dele é até o início do ano que vem só, não? Ele não vem emprestado, não? O Corneta falou os contratos no programa passado, eu não lembro o que ele falou. Parece que o Messias tá sendo observado por times de fora, né, cara? E aí é difícil. Gente, Messias é um monstro, gente. Messias é jogador para seleção, mostrou, viu? É. que bom zagueiro não aparece todo dia, não. E o Messias já se provou um bom zagueiro. Cara, e não é um. E interessante, né? Quantos cartões amarelos o Messias tomou no campeonato? Não foi. Chegou acho que ele só ficou fora um jogo por causa de cartão. É. Pois é, cara. E não é um cara que dá pontapé, dá bicão. É um cara. Sim. É um zagueiro, hoje pro futebol brasileiro, diferenciado. É um cara muito bom. O Juvenil já falava isso, que ele era zagueiro de seleção, né? É. E parece ser bom de cabeça, né? Mas ainda tem se mostrado cada vez melhor na bola, nas bolas aéreas. Não, eu faço boa personalidade, né? Uhum. Eu espero que esteja com o contrato renovadinho. 5 anos, né? Vão renovar pra multa ser, porque a sede vai ser grande, para que a multa também seja grande e a América possa se valer dessa saída. É. O João Ricardo, vocês acham que... João Ricardo, eu acho que vai ser assediado também. Eu acho que já foi o tempo do João ser assediado, viu? É. Eu acho que a nossa sorte é que o Sidão deu uma melhorada no São Paulo, que o São Paulo tava de olho nele, né? Não, acabou de fazer duas defesas seguidas aqui no jogo. É, isso que eu tô vendo aqui. Parece que o Sidão chegou lá e tá dando conta do recado. Sorte nossa, né? Aqui, rapidamente, aqui, ó. Nós temos 19 jogadores, contrato vencendo agora no fim do ano. E dos que estão no time titular aí, Norberto, Ceará, Pará, Giovani, Hernandes, Rui, Renan Oliveira e Luan. O Norberto deve ser difícil o Náutico pegar ele de volta, né? Náutico na Série C. Eu acho que até mesmo para valorizar o atleta, o Náutico deve deixar ele aqui. Norberto não é do Náutico, não é? Norberto veio Não, o Náutico. Ele veio por empréstimo. Veio por empréstimo. Quem veio do Náutico foi Giovani, não? Giovani? Norberto veio de Vitória. Ah, então eu troquei aqui. Para, eu sei que é um dos laterais que veio do Náutico. Não é por empréstimo, não. Norberto veio do Vitória e não é por empréstimo, não. É. Norberto está emprestado pelo Vitória. Está emprestado. Então, o Giovani está até o final do ano, não é? O contrato ou não? Giovani veio do Fluminense emprestado. Ele veio do Náutico, mas ele já estava emprestado ao Náutico pelo Fluminense. Está emprestado agora ao América pelo Fluminense também. É meio complicado. A barca furada do Náutico lá que não recebia nada. É, o problema dele ser do Fluminense é que o Fluminense está precisando, vai dar uma remontada no elenco, né? É. O Norberto, pelo menos na minha fonte aqui, que é o gol.com.br, ele não aparece como sendo empréstimo, não, viu? Eu tô vendo aqui uma matéria do Globo Esporte. Tá dando então ele aqui. A sua é melhor do que a minha. Tá dando aqui como lateral direito emprestado pelo Vitória. Pronto, a sua é melhor do que a minha. O Pará não tem mais vínculo com o Cruzeiro, também, né? Mas ele não tem vínculo com o Cruzeiro mais, não tem? Eu acho que tem, Ramon. Não, se tiver, eu acho que é tranquilo também. Pará é bom de renovar, viu? 22 anos. Eu acho que é uma boa, boa. Anderson Ferreira da Silva tá por empréstimo com o Cruzeiro. Tem vínculo ainda. O Pará é uma boa. Mas eu acho que não deve. Eu acho que sim, cara. Achei que o Roger tem 22 também. Achei que ele fosse mais novo. Messias, 23. Muito bem. Deixa eu dar sequência aos comentários aqui. Ó. Vamos lá. O Adolfo, pra onde é que eu tava? O Alex Itoshi perguntou da barba, se eu já comprei a passagem, comprei na mulher, o Willis e Davi. O Thales, você, o Adolfo, pare de viajar um pouco e vá mais nos jogos. A Rua de Fogo já foi usada ano passado. É isso aí, a gente já comentou. Tá onde hoje, Adolfo? Ah, Maringá. Na bela Maringá. Não. Tá do lado de Londrina, não sabe se vai ver o jogo sábado. Thales, mas... continue assim, viu, Adolfo, que está dando certo, tá? Título. Quem falou que eu tenho que parar de viajar? Se quiser financiar uma parte da minha capitalização, eu fico mais aí. Senhor Thales Maciel, o senhor está intimado a fazer o financiamento agora. Ele continua aqui: o título nos dá a chance de não sermos eliminados pelos caburés, muricis, etc. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Sidney Dias, que tal Adriano Imperador? Ele ganhava 100 mil no Atlético Paranaense e eu vi a entrevista dele no programa do Bial. E ele disse que queria voltar esse ano a jogar futebol. Eu não acho o salário alto. Eu não acho o salário alto, mas eu não acho que ele seja mais jogador de futebol. O Sidney Dias, será que é o Sidim? Porque se for, ele deve estar sugerindo para contratar o Adriano para a turma do fundão para tomar o licor de piqui. É uma boa. Ótima contratação. Porque se for, faz sentido. Se for, tudo bem. Aí a turma do fundão pode pagar o bicho dele pra jogar lá na arquibancada. Futebol, não quero não. Vai, Ramon. Eu não sei qual que é pior, se é a ideia de contratar o Adriano ou se é o programa do Bial, cara. Eu acho que não... tá meio complicado aí. Adolfo, contrata o Imperador ou não? Ah, se ele já estivesse jogando em algum time, podia até pensar, mas sei do nada, não dá não. Nossa, eu acho a barca furada, gente, pelo amor de Deus. Agora respondendo sério, um jogador que passa esse tempo todo sem jogar, gente, vamos supor que ele... Esse tempo todo sem jogar, não. Esse tempo todo bebendo? Sim, não, exatamente. Vamos supor que agora ele tenha virado... ele não bebe mais. Vamos acreditar que ele não bebe mais, que ele mudou a cabeça agora. Encontrou a luz. Mesmo assim, até ele conseguir pegar um ritmo de jogo intenso, profissional de novo, e visto que ele já tem uma idade, Adriano, já tem seus 34, 35, se ele jogar o ano que vem na América, a gente vai estar preparando ele para no outro ano, em 2019, ele render alguma coisa. Ele vai demorar um ano para se readaptar num outro time, exatamente. Então, mesmo se ele tivesse mudado a cabeça, falado assim, mudou a cabeça geral, Adriano é outra pessoa agora. Mesmo assim, a gente não conseguiria colher frutos dele do ano que vem, não. Outra pergunta. Então tá, todos aqui concordamos que não dá para contratar o Adriano, a não ser que seja para a turma do fundão. Mas... foi lá Ricardo Drubsky e o Anderson Moreira conversar com o Adriano. Adriano foi contratado. Vocês vão buscar no aeroporto? Depende. Você disse que não. Depende. Ele vai vir com quantas amigas? Depende do staff que ele trouxer, né, cara? Quantos barril de branco que ele tá trazendo, né? Depende do staff aí. Aqui, o Cidinho completando ainda aquele comentário dele que ele não achava 100 mil um salário alto, ele não achava caro, porque o Bill deve ganhar uns 70, 80 mil. Muito bem. Pensando em Série A, ainda completando ali o porquê do Adriano. E a Théo tá aqui, Henrique aqui em BH, vai ter que comer Danone com a turma do fundão na padaria do Pardal. Falei, mas é certeza, Théo, você não tem dúvida. Pode deixar que eu vou comer muito Danone. E é isso. O que mais? Temos mais algum destaque do jogo aí que vocês queiram trazer ou vamos para Bale Colatina? Nada, o silêncio me diz que é Bale Colatina, é isso cri, mesmo? Cri, cri, cri, ah, cri, cri. Vamos lá. Bale e Colatina, começando pelo Colatina, já que é jogo de alegria. Votação popular que tivemos, sim, porque eu lembrei de publicar a porcaria do formulário hoje. Então vamos lá, Colatina, bem dividido, hein? Alguém aí falou que não tinha Colatina, acho que foi o Ramon, né? O povo aqui também não tá com muita certeza, não. Então vamos lá. Anderson Moreira teve 6,7% dos votos. Eu acho que eu sei quem votou no Anderson. Outro voto aqui, Neto Moura, tô marcando aqui só para citar a falta do sujeitinho. Cobrou? Não entendi o que quer dizer com o resto da frase, mas voltou Neto Moura. Ninguém seremos bi, 6,7%. Tudo 6,7%, viu? A quantidade de Danone que também, 6,7%. Messias, votaram Messias como Colatina, 6,7%. 13,3% para o Juninho. Juninho errou uns passos de vez em quando, que foi meio assustador. O Bill também teve 13,3% dos votos. E empatados, então só vai servir como desempate. Não vai servir como desempate, não. Teve 20% o Luan. E tem aqui 20% também para o Neto Moura. E aí teve o Caboclo, que não quis marcar o Neto Moura. Mas... agora eu entendi. Citando o Neto Moura, só para citar a falta... do sujeitinho cobrou. Teve uma falta que o Neto Moura bateu. Ô, gente, não foi uma falta, não foi em direção ao gol, saiu na lateral. Mas não foi um absurdo também, não. A falta do segundo tempo, vocês lembram disso? Uai, achei que ele bateu até bem, a bola passou por perto. Acontece, não é toda bola que vai no gol, não. Não é toda falta que bate pra gol, não. Mas tudo bem, então o Neto Moura, somando aqui esses 6,7%, com os 20% de quem de fato escolheu a opção do Neto Moura, sem justificar, Neto Moura foi o Colatina da galera. O Alisson, quem que foi seu Colatina? Neto Moura. Muito bem. Ramon? Eu vou votar no Corneta pela insolência de dizer que não iriam nem mil torcedores, não acreditou na torcida, na massa americana. Muito bem. É um fanfarrão mesmo. Um dos melhores votos para Colatina já dados nesse programa. Adolfo? Eu vou no Neto Moura também, já tinha até comentado dele. Eu fiquei tentado em votar no Corneta também, já que o Neto Moura já ganhou, mas eu vou registrar o meu voto sério. E o Neto Moura realmente foi totalmente ineficiente no começo do jogo, e no momento que ele sai, o jogo muda completamente. Então, Neto Moura, assim como a galera, nós aqui também apontamos o Neto como o pior em campo do jogo de ontem. E para o bala da partida, não tão distribuído quanto Colatina, nós tivemos 6,7% para o Rui, nós tivemos 6,7% para o Anderson Moreira, 20% para o Pará, 20% para o Rafael Lima e 46,7% para o João Ricardo como o bala do jogo. Adolfo, começando por você, quem foi seu bala ontem? Olha, o Rafael Lima fez um jogão ontem, mas como um ex-goleiro frustrado, eu sei como é que aquela bola é difícil, a bola rasteira, perto do corpo, e com um monte de jogador na frente, eu vou votar no João Ricardo, porque se tomássemos aquele gol, seria muito ruim pra gente. Vou votar no João Ricardo. Muito ruim, eu vou discordar, mas seria ruim, concordo. Mas ainda estaríamos aí a passos largos para o título. Não mudaria a nossa situação, né, gente? É isso que eu tô querendo dizer. O América, mas a motivação é aquela coisa, né? Ah, sim, em termos de motivação, sim. Mas em termos de pontuação matemática, continuaríamos dependendo apenas de uma vitória simples para nos sagrarmos campeões. Ou não, tô falando bobagem. Eu acho que eu tô falando bobagem. Não, acho que não, porque é a mesma diferença pro Inter, né? Não, é porque nós ampliamos tá três pontos. É, o empate seria ruim. Né? Não, empate seria ruim. Não seria ruim, não seria tão bom. Não seria tão bom. Ramon, já que você está falando aí, seu bala do jogo. Então, eu, como não um ex-goleiro frustrado, mas injustiçado, fui um ótimo goleiro. Inclusive, eu joguei na América, hein? Eu tenho fotos que comprovam o fato. Você ganhou uma eu vou no jogo na América? Além de chimbo, nada. Eu vou votar no João também, cara. Muito bem. O Alisson? O João já ganhou, né? Então, eu vou aproveitar para votar no Pará. Talvez não tão só pelo jogo, mas pela recuperação desse cara. O cara estava fora dos planos já do elenco. A notícia que chegou na época é que ele pediu para ser reintegrado e falou que ele ia dar a volta por cima, e o Anderson deu essa oportunidade. De fato, ele encerra o ano como um cara importante, sim. Talvez não como titular, mas como um cara importante do elenco. Então, meu voto vai parar. Muito bem. Só uma dúvida. Se não tivesse ganhado, você votaria no João Ricardo? Eu votaria no Rui. Você votou... É porque... Que maluquice que é essa, meu Deus? Se o Rui tivesse alguma chance de ser o bala, eu votaria nele. Eu tô igual brasileiro votando na eleição, né? Só voto depois da pesquisa. Pelo amor de Deus, viu? Ô, meu pai. Inclusive, eu não escutei. Política tá assim, vai. Eu não escutei nenhuma reclamação do Alisson a respeito da sede do João Ricardo nesse jogo, não? Por que que aconteceu, Alisson? Também não ouvi porque nada. Porque não teve tempo dele fazer muita cena. De fato, ele não fez tanta cena como ele tá acostumado a fazer. Verdade, verdade. Vamos ser justos. Eu, com a definição do João Ricardo ou não, eu votaria no Rafael Lima, porque eu acho que fez uma bela da partida, de mais uma partida de entrega. A entrevista final dele também, tão boa quanto a do jogo anterior, em que ele valorizou todo mundo da instituição América pela conquista do acesso. Ele ontem valorizou todo mundo, além da grande partida que ele fez, ele valorizou todo mundo pelo resultado do jogo, lembrando que o futebol ainda é um esporte coletivo, e tanto pela sua atuação em campo quanto pela entrevista final, eu vou votar no Rafael Lima, que lembrou de todo mundo ali, lembrando que o futebol é um esporte coletivo. Mas... Ô Henrique, e falando sobre seu voto, ontem eu voltei para casa, eu ouvi um pedaço da entrevista do Rafael e voltei para casa pensando num negócio. Como que essa coisa de destino é um troço louco na vida da gente, né? Rafael Lima era um cara, para um ano atrás, tinha grande chance de estar no voo lá da Chapecoense. Terminou naquela tragédia. E aí, com toda a comoção da tragédia, com tudo envolvido, mas vou separar que só a parte esportiva da coisa, se o Rafael Lima estivesse nesse voo, fatalmente ele não estaria no elenco do América esse ano. E eu arrisco dizer que, não tendo o Rafael Lima no elenco desse ano, provavelmente nem acesso a gente teria, a não ser que a gente tivesse conseguido contratar um outro zagueiro à altura dele. Concordo. Mas para mim ele é o cara mais primordial nesse acesso do América. Então, pensar na loucura de tudo isso, né? Como que ele estar naquele acidente, além da tragédia, envolveria ele, né? Então, com tudo que isso traria, mas na parte do futebol para o América, aquela tragédia iria refletir na nossa trajetória nesse ano. Verdade, verdade. Eu colocaria o Rafael e o Hernandes como sendo os dois pivôs desse acesso nosso, viu? Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, cara, de um cara que também chegou, já tinha passado por aqui, né, pelo América, começou na América, inclusive. Eu fui um dos críticos na volta dele, não acreditava muito no trabalho, é o Drubsky, cara. Um cara assim, que voltou, né, e a gente achava, ah, o Drubsky tava lá na Napolina ou na Nápoles, não sei. Foi, teve no Tupi, não sei o quê, né, tinha o auge da carreira dele, caiu, e é um cara que soube também ajudar a montar o elenco, né, cara. Divisão de lá, ó, o Rafael Lima é um cara bom, né, é um grupo da América, é um grupo muito homogêneo, não tem assim um grande jogador, um grande destaque, mas não tem ninguém também abaixo, porque todo mundo que entra, com raras exceções, tá dando conta do recado, né, cara. É um cara que a gente às vezes não lembra muito dele, mas foi importantíssimo também pra campanha, né. Essas experiências de sucesso, elas são sempre resultado de múltiplos fatores, né? Eu acho que as coisas encaixaram esse ano bem para o América, né? Igual o Drubsky voltando, o Anderson tendo ficado e conseguido implantar um esquema de jogo dele, né? Essa espinha dorsal de jogadores que chegaram, encaixaram, outros que até a gente não esperava que rendessem mais. Então, assim... isso aí que eu acho que é o maior alento para a gente, que a campanha no ano que vem na Série A não será tão ruim quanto a do rebaixamento ano passado. Acho que as coisas serão melhores ano que vem. Até brinquei no grupo hoje lá, que o 16º lugar ano que vem para a gente é título, é mesmo, mas eu acho que a gente pode até se surpreender um pouquinho mais ali se as coisas continuarem nesse ritmo bom. Agora, só complementando, eu tenho uma dúvidazinha se o Anderson vai ficar, viu? É, eu também não tô com essa segurança ainda não. Acho que pode acontecer, mas não tô com essa segurança não. Eu acho que ele não fica. Oi. Sabe que eu, se fosse para apostar, eu apostava que ele não fica também não, embora eu queira 5 anos de contrato para ele. Sabe quem também não acreditava no trabalho do Drubsky? É o tal de Breno? É, alguém que tá devendo um fardinho de Heineken e uma paródia. Exatamente. Muito bem, exatamente. Só para lembrar, né? A gente não lembra do seu Breno, Manuel. Cadê? Não custa. Nossa, eu vou subir dos programas, né? É, não, pode pagar o fardinho de Heineken dia 25, que aproveita. Boa. Vamos lá, tem mais aqui, ó. Glauco Valério, boa noite a todos. Salve pro Adolfo. Na escuta por aqui, resenha bacana. Em tempo, podemos ter um grande elenco como o Inter. Mas temos grupo. Ah, podemos não ter um grande elenco como o Inter, mas temos grupo. Dali Pospiranga. Vocês vão sentir saudades do Alencarzinho? Não, porque eu não acho que isso seja fruto da pessoa do Alencar, e sim da estrutura administrativa do América, do conselho que o América toca. Eu não acho que isso seja trabalho estritamente do Alencar, não. Acho que ele fez um bom trabalho, como todo o resto fez. Ele tem sua parcela de mérito, mas eu não imputaria a ele esse sucesso todo. O Alisson, saudade do Alencar? Eu acho que você falou bem aí, Henrique. O fato de não ter só um presidente, de ter um conselho, muita gente cita isso como algo negativo. E, de fato, em algum momento pode ser, aumenta a burocracia para tomada de decisões e tal. Mas se é que existe uma vantagem, para mim uma grande vantagem é essa. Quando um deixa, como por exemplo o Alencar está saindo agora, o risco de descontinuidade do trabalho, ele diminui muito, né? Porque outros caras vão continuar, outros que já estão dentro desse processo vão continuar. Então, esse risco diminui. Por exemplo, você pega um Atlético que teve uma gestão boa ali com Alexandre Calil e ganhou títulos e tal, vem um novo presidente, por mais que possa ser até um cara indicado por ele... Alinhado. Mas tem o risco de virar um desastre. No caso do América, eu acho que esse risco diminui um pouco. Concordo com você, Ramon. Agora, ele para dar entrevistas e para ser um porta-voz, ele tem suas qualidades e tem seus defeitos. Ele tem a qualidade de trazer mídia para a América, porque o que ele fala, ele é um bom entrevistado, né, para programas de TV, de rádio e tal, porque ele fala coisas, às vezes até bizarras. Ele traz tem um lado negativo, que às vezes eu acho que ele traz algumas pressões pro América que não necessitava, como, por exemplo, quando ele falou que o time era para Libertadores e tal. Para mim, ele é um cara folclórico, mas é um cara do bem, assim, é um cara que não é só folclórico, ele é um bom administrador, ele fez um bom trabalho no América. Algumas entrevistas causaram raiva, outras causaram euforia quando ele ia lá e peitava Cruzeiro e Atlético. Então, é um cara que deu o seu contributo, como o Ramon sempre diz. Não sei se vou sentir saudades, não, mas é um cara do bem. Ah, velho, eu vou sentir saudade do Alencar, né? Ele não faz muito meu tipo, não, sacou? Muito baixinho, gordinho, não vou sentir saudade dele, não. Prefiro outros. Então tá, né? Como disse, acho que ele não é o cara peça disso, né? Porque é o seguinte, cara, a questão que a gente também tem que ver, que tem que renovar, cara, né? O Alencar já deu seu contributo ao América, não, já deu, né? Muito obrigado, né? As fanfarronices dele eram muito engraçadas, mas também, em certos momentos, falou demais, tumultuou certos processos. Mas o América, como é uma frase que é dita na América, o América é grato a quem engrandece o seu pavilhão, né? Então a gente fica grato ao Alencar e tal, mas, né, valeu. Na falta do Cornetinha, que é o nosso nerd de plantão, naquele sistema de alinhamento ali do Dungeons and Dragons, para quem joga RPG, o Alencarzinho vai ser aquele chaotic good, né? O caótico do bem. O mestre dos magos? Muito bem, senhor. Agora, na ausência do Alencar, Henrique, uma coisa eu acho importante. São 5 agora que vão entrar. Em todas as notícias que eu li até agora, ia até perguntar isso pro Corneta, porque o Corneta é conselheiro e está mais por dentro disso. Eu não vi em nenhum lugar falando o seguinte, porque o Alencar tem dito isso para cima e para baixo, que o América tem um conselho, mas o América tem presidente. E o que o Alencar sempre diz é, eu sou o presidente e existem os outros conselheiros que a gente faz as coisas de forma unida e tal, mas eu sou o presidente. Nessa chapa nova que tem se falado aí, dos 5, eu não vi em nenhum lugar apontando qual que é o presidente desses aí. Porque, na verdade, acho que essa figura, com a saída do Alencar, essa figura de ter um cara para responder, ter um cara para ser o principal ali, eu acho que isso tem que continuar. Dentre tem que ter alguém para botar a cara a tapa, né? Mas tem uma pessoa com esse perfil, que é o Salum, né? O Salum tá voltando. Mas ele não vai. Eu acho que ele não vai exercer esse papel. Mas na verdade, posso estar errado, mas pelo que eu entendi da formação da chapa, o Salum fica sendo um homem do futebol. Ele não necessariamente é o presidente a encabeçar a chapa. Mas o Salum, cara, mas pelo próprio histórico do Salum, ele inspira essa liderança, né? Eu concordo. Não precisa nem necessariamente ser quem aquele que seja apontado como presidente para ser esse cara para botar a cara a tapa. Pode ser, assim, o cara responsável pelo futebol da chapa, pode ser o Salum. Mas que precisa ter essa figura, que é o ponto focal, que vai receber as porradas e que, até certo ponto, receberá os aplausos também, eu acho necessário que seja indicado. Então, mas eu acho que essa questão do Alencar ter posto, assim, o América tem presidente, assim, na verdade não existia uma presidente, era um colegiado, né? Foi naquele momento também que as coisas na América estavam do rebaixamento, estavam muito conturbadas, a torcida falava assim, quem responde pela América? Ele chegou e pegou a responsabilidade, né? Foi importante. Ninguém nega isso. Só porque ele pegou, ele era, de fato, o presidente do conselho. Mas a decisão sempre era pro colegiado, né? Sim, a decisão é sempre colegiada, pois todo conselho tem o seu presidente, seja no América, seja fora do América, todo presidente tem o seu conselho e é importante que ele responda. E tá aí, tá chegando um cara que vem da arquibancada também, né? Que é o Dover, que é um cara que sempre tá no estádio e tal, um cara que ajudou a América também no serviço dele lá de consultoria, né? De auditoria, desculpa. É um cara assim, né? Sangue novo, eu acho que tem que ter essa reciclada também. Não necessariamente tem que ser um cara da torcida, mas, né? Eu acho que a América também tá partindo para um ponto de pessoas muito técnicas, né? Por um lado, é bom que isso é importante você ter, né? Pessoas técnicas, e tem um cara que entende futebol, e tem um outro que é o Salum, né, e que tem um irmão dele também, o Caio, que entende muito futebol, que sempre o Salum consulta ele lá, é um cara que acompanha muito futebol, então vamos ver, eu acho que o futuro é promissor, cara, eu acho que a gente tem um 2018 aí muito, muito promissor. torçamos. Quer comentar alguma coisa, Adolfo? Sim, eu acho que essa questão dos nove presidentes, que era sempre muito dito, né? Nós temos nove presidentes. Eu acho que aquilo ali levou a um desgaste. Acho que não foi muito bem aceito na imprensa e tinha muito comentário sobre isso. E eu acho que, assim, eu não sou muito conhecedor da política do América, mas eu acho que, assim, igual vocês do marketing aí, acho que o América quis fazer mudar um conceito, né? Fazer uma nova posicionamento da marca. Eu acho que o Alencar assumiu. Agora eu sou o presidente, para poder tirar um pouco aquela imagem dos nove presidentes. Eu tive essa impressão. Acho que continua funcionando como colegiado. Acho que acertaram em diminuir o número dos conselheiros aí de nove para cinco. Acho que aí fica no número. Isso, agora são cinco. Isso. Acho que vai continuar funcionando como colegiado. Talvez não seja o Salum que vai ser o que vai puxar a liderança, mas com certeza deve ser ele que vai aparecer na mídia toda hora. Concordo demais com você, Adolfo. De fato, é um trem que eu não tinha pensado ainda, mas você tem razão. Já existia essa coisa do colegiado, mas ela ainda era uma coisa etérea. Você não tinha essa figura central a quem responderia pelo que estava acontecendo. Então, nesse momento em que o Avaí empata mais uma vez no Mineirão aos 47:35 do segundo tempo, chupa o Cruzeiro. Senhor deu um spoiler do jogo. Azar o seu. Tá preocupado aqui. Com o jogo do Cruzeiro. Mas assim, é bem lembrado, Adolfo. Antes do Alencar, você tinha um colegiado e não tinha muito essa figura central que chamava para ser essa responsabilidade. Daí eu acho essa importância de você ter quem bata no peito e fala: não, é comigo, é aqui que você vai cobrar. Diga, Ramon. E outra coisa também, assim, que aconteceu, assim, uma coisa muito rara ter acontecido na América, que foi uma participação maior dos próprios conselheiros, né? Teve uma turma aí de conselheiros que, né, participou bastante, até nessa mudança, diminuição de número de presidentes e tal. Isso foi bacana. A importância, né, da participação na vida do clube, que antes as reuniões do Conselho da América, assim, era uma coisa assim, muito chata, não tinha muita discussão, enfim. Pois é, falando da renovação, que foi... só desculpa te cortar, Ramon, mesmo que nós somos quase uma hora e meia de programa já, eu acho que foi fora do ar que a gente comentou isso aqui no programa passado, que eu participei com o Thales. Agora eu estou na dúvida, mas eu acho que foi fora do ar. Aquela história de aumentar o número das cotas que estavam sendo vendidas para a América, que inicialmente elas iriam custar R$3.000, e aí, claro que isso afasta muita gente. Depois, no segundo momento, isso caiu para R$2.000, e no final das contas parece que isso caiu para R$1.000 dividido, fora, é claro, Eu acho que não foi dividido, não. Parece que foi, viu? Se não foi o Tati, se eu não estou enganado, acho que foi o Tati. Eu vou levantar essa informação depois. Foi você mesmo? Me parece que isso foi dividido, sim, em algumas vezes, e mais ainda, lógico, tem a manutenção mensal. Ou seja, o que eu queria dizer é que isso começou muito alto, isso afastou muita gente, esse valor caiu, isso não foi anunciado pela América, e parece que no final das contas entraram muito poucas pessoas, das 50 vagas, vagas aspas, né? Das 50 cotas que tinham sido colocadas à disposição, parece que, salvo engano, 4 tinham sido preenchidas só. Então, é só um alerta para que, eventualmente, se isso voltar a acontecer, outras pessoas talvez não se assustem no primeiro momento e tentem, sim, acompanhar e ser chato e ficar acompanhando a coisa de perto, porque esse preço pode cair e aí pode voltar a ser interessante para quem financeiramente se assustou inicialmente com os R$3.000. Você ia falar, Ramon, mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. A importância, né, da participação na vida do clube, da cobrança... Não falo assim do chiitismo, não, mas tem que o diálogo, né? Essa divergência, é através dessa divergência que a gente vai encontrar soluções. Isso é bacana também. Foi legal. Exatamente. Esse movimento aí da América. Até porque os maiores fundamentalistas são sunitas e não xiitas. Deixa eu complementar aqui. Não. agora. Porque como é que é? Os xiitas, para você, os clérigos têm que ser descendentes diretos de Maomé. Os sunitas, não. Muito eles. Bem. É a questão das sunas. Vamos lá. Até a terceira aqui que se emocionou hoje com a lembrança do Alisson sobre a questão do destino, falando do Rafael Lima. Até o de novo, pelo que eu sei, todo conselho elege os presidentes do conselho, depois de todo conselho eleito. Sim, Conselho eleito, e a partir dali, eu não sei qual que é, não, desculpa, eu não sei qual que é a burocracia do América, se no momento da eleição do Conselho já é indicado na chapa quem será o presidente, ou se esse presidente é indicado depois do Conselho já eleito, como a Teo está sugerindo. Como no caso do América, eu acho que é chapa única, né? Eu acho que está, já deve estar. Foi chapa única, foi chapa única. É, deve estar bem claro. E o Glauco está dizendo que o Ramon fez boas observações, é por aí mesmo. Aproveita, Glauco, porque não é sempre assim. Muito bem, senhores. O Glauco é um cara muito sensato, entendeu? Vamos fingir que é. Muito bem, senhoras e senhores. Depois vai o jabá pro Glauco, viu? Uma hora e meia de programa depois, chegamos ao final, temos um programa, temos a alegria dessa quarta-feira de estar muito próximo ao título. Tenhamos conquistado o título em Londrina nesse final de semana. E quem puder ir, claro, vá a Londrina, aproveite o Paraná, terra bonita, o jogo vai ser bom. Vai ser um jogo difícil para cacete. Por quê? Porque o senhor Londrina está disputando a vaga ainda. O Londrina tem 58 pontos e é o quinto colocado. Está correndo atrás de Paraná, que tem 60, e de Ceará, que tem 63. O Londrina tem 58, com mais 6 pontos, ele pode chegar a 64 pontos. Tem 17 vitórias, tal qual o Paraná tem 17, e o Ceará tem 18. Ou seja, o Londrina consegue chegar até a terceira posição hoje, caso o Ceará tenha duas derrotas nas duas próximas rodadas. Pouco provável, mas pode acontecer. O Ceará pega o Criciúma fora de casa na próxima rodada e depois encerra o campeonato em casa contra o ABC. Muito difícil o Ceará não ganhar em casa do ABC. Então Londrina está nessa disputa ainda, ainda que ele não consiga ultrapassar o Ceará. Ele está a 2 pontos do Paraná. Paraná que pega o CRB fora de casa, também deve ser um jogo mais tranquilo para o Paraná na próxima rodada, vai saber, o CRB está disputando ali, deixa eu ver, o CRB pode cair ainda? Eu acho que não. Muito difícil, mas pode, o CRB tem 45, o primeiro na zona é o Luverdense com 40, então o Luverdense pode chegar a 46, o CRB precisa de um empate apenas dos últimos 2 jogos, para não cair. A gente vai torcer muito. Tem um confronto direto aí, Luverdense e Guarani, isso não... Exatamente. Um mata o outro, praticamente. Luverdense e Guarani. Um mata o outro, mas eu tô pensando aqui... Ah, é verdade. Porque o Guarani... O Guarani tem 43. Ainda que ele perca pro Luverdense, ele vai pode ganhar o outro jogo, vai a 46. Também passaria o CRB, caso o CRB perca as duas. Então, não, o CRB tem... vai apertar o Paraná. Tem que apertar o Paraná. O CRB tem que apertar o Paraná. A gente vai torcer muito para o CRB ganhar do Paraná e ficar totalmente livre desse problema grave e preocupante do rebaixamento, para que o CRB possa ir na 38ª rodada, fazer um jogo muito tranquilo, um jogo de entrega de faixas com a América no dia 25 no Independência. Então, todos torcendo para o CRB. O fato é que, ainda que a gente torça para o CRB, o Londrina vai vir com sangue no zóio. O Londrina tem 55 gols na competição. O Internacional... Melhor ataque, não é? É o melhor ataque. O Internacional, que é o Internacional, e que é o segundo melhor ataque, tem 50 gols na competição. Depois vem Paraná com 47 e América com 45. 55 gols em 17 jogos sem o Londrina. Marca gol pra cacete o Londrina. Mas leva só gol também. Que, exatamente. Leva gol para caralho. Londrina tomou 46 gols. Fez 55, mas o saldo do Londrina é 9. 9 então, gols que eu tô vendo aqui. 9 gols de saldo. O Inter tem 50, tomou 26, tem saldo de 24. E o América tomou, fez 45 e tomou 25. É a melhor defesa da competição. Tem um saldo de 20. O Londrina tem um saldo de 9. Mas no último sprint, nos últimos 5 jogos, o Londrina tem 4 vitórias e tem 1 derrota, que é lá o quinto jogo lá para trás. Londrina tá vindo em ascensão, tá com o time quente. A derrota do Londrina, e aí que tá, né? Aquelas coisas do futebol. A última derrota do Londrina foi na 32ª rodada pro ABC, lá no ABC. Tomou de 3-0 pro ABC lá. O ABC que é o Lanterna, pra quem não tá lembrando. ABC que é o Lanterna. Então, assim, Londrina toma gol pra cacete, mas faz gol pra caralho. Vai jogar em casa. Vem numa sequência de 4 vitórias. Não vai ser jogo fácil, gente. Esquece, porque não tem a menor chance de ser jogo fácil. O último jogo, vamos lembrar, o Londrina foi bem magrinho. Fez 1-0 no Guarani em casa. O Guarani que nós também enfrentamos fora de casa, no nosso caso, e ganhamos de 1-0 também. Antes disso, o Londrina ganhou de 2-1 do Náutico, lá em Náutico, e antes disso, o Londrina ganhou de 2-0 do Goiás em casa. A última vitória das 4 da sequência do Londrina foi 1-0 em cima do Boa, lá em Boa. Então, assim, Londrina fez gol pra cacete, tá nessa sequência de 4 vitórias, mas essas 4 últimas vitórias foram por placares mínimos, né, com exceção de um 2-0 aqui e um 2-1 ali. Mas o Londrina não tá essa máquina de fazer gol mais. O América tem uma defesa sólida. O América tem um ataque que não é dos piores e que para encarar... O ataque do América fez 45 gols. A defesa do Londrina já tomou 46. Então, assim, temos chances de sair de lá com a vitória, temos chances de sair de lá com uma derrota, e se isso acontecer, que seja natural para a torcida americana. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo que os caras vão dar tudo e mais um pouco para tentar buscar essa classificação, até porque o Paraná, que vai estar jogando fora de casa contra o CRB, pode dar um seu tropecinho, né? Já tropeçou nessa rodada passada quando empatou com o Santa Cruz, que já está rebaixado, matematicamente rebaixado, fora de casa também. Então, o campeonato está em aberto. A gente está com meia mão na taça, a gente fica muito feliz. Estamos muito próximos desse bicampeonato, 20 anos depois de 97. O América se juntaria a Paraná e ao Goiás, que são os dois únicos times que conquistaram a Série B, tanto na época do mata-mata quanto do ponto corrido, sendo que o nosso não foi nem tanto mata-mata assim, né? Teve quadrangular final. Diga. Ô Henrique, só pegando um gancho aqui, eu tô vendo a tabela aqui, a classificação, lembrando que o Inter, no próximo jogo, também pega o Goiás, que se a gente, o CRB que tem 45, lembrando que o Goiás tem 44, cara. Também então tá o Goiás tá no... É, exatamente. O Goiás tá na zona da degola aqui, ó. Exato. Então ele tem que ganhar... Jogará em casa, no Serra Dourada. Exatamente. Ele tem que ganhar pra sair, porque ele vai fazer 47 e acabou. O Luverdense não pega mais ele, né? Aí, que é o primeiro, né, na zona de rebaixamento, é o 17º. Então tem isso também. Eu pensei ir pra Goiânia, mas o jogo é no mesmo horário que o nosso, em Londrina. Então eu vou ficar quietinho em casa aqui. Então, né, ainda tem esse o benefício, né, da tabela pra gente. O meu histórico de pé frio lá em Goiânia, eu ia pra torcer pro Inter, só pra deixar muito claro. Só uma preocupação pro jogo de sábado... Uhum. É que uma notícia hoje de manhã no Super Esportes, de acordo com como os jogadores saíram do jogo ontem, o América pode poupar a defesa inteira. Norberto, Messias, Rafael Lima, Giovani e o Felipe Amorim. Por isso que eu fiz aqui comentário no começo. Felipe Amorim também ser poupado. Tá todo mundo com o famoso desgaste muscular. Exato, tá todo mundo esgotado mesmo. O Anderson até comentou no final do jogo do Rafael Lima, que nunca pede pra sair, ele pediu pra sair no jogo ontem. Então tá todo mundo esgotado. O Departamento de Fisiologia da América com certeza tem mais dados do que a gente para opinar sobre isso. É claro que do ponto de vista do torcedor, se eu for falar aqui, eu vou falar com você que não tem que poupar ninguém, tem que tentar essa oportunidade de já conquistar o título lá. Mas poupa todo mundo, para você pegar um último jogo contra um adversário que possivelmente vai estar jogando um jogo que não quer mais nada na competição, já pode estar salvo do rebaixamento. Ou, por outro lado, pode estar assim, com sangue nos olhos, buscando não cair, mas ainda assim, é uma equipe que tecnicamente vai mais fácil, bota 300 aspas nesse fácil aí, do que encarar o Londrina dentro de casa, eu não acho errado. Não acho absurdo se o América poupar esses jogadores. Mas, enfim, do meu ponto de vista, lógico que cada oportunidade tem que ser buscada, né? Tem um jogador que tá suspenso porque tomou amarelo ontem. Quem que foi, hein? Vocês lembram? Tô tentando buscar não. Aqui. Eu não tô lembrando, não tô achando. Mas eu acho que teve um que tomou o terceiro amarelo ontem. Eu tô com a sensação de que foi o Hernandes, mas eu não estou absolutamente certo. Deixa eu ver aqui se o Globoesporte.com me ajuda. Não, não foi o Hernandes, não. Só o Pará tomou amarelo ontem. Então não foi o Hernandes. Eu devo estar confundindo com o jogo anterior. Diga. Não é o próprio Pará, não? O Pará? Tá suspenso? Ah, talvez. Eu acho que eu ouvi falando que tem um suspenso, mas eu ainda pensei assim, mas ele é reserva, então não vai ser muito problema. Aqui no scouting do Globo.com, só o Pará levou cartão pela América. Então, se alguém tá suspenso por cartão amarelo, foi o Pará. De qualquer forma, tá aí o Giovanni. Eu discordo você, tá? Eu botaria o Pará como possível titular do jogo contra o Londrina. E só pra finalizar aqui, Henrique, lembrando que o Inter tem o Goiás, que briga para não cair, e o Guarani também, que briga para não cair, cara. Exatamente. São dois times desesperados que o Inter vai pegar agora. Exatamente. A gente vai pegar um time buscando acesso. Eu preferia pegar dois desesperados do que pegar um buscando não, acesso. Mas aqui, eu tô vendo aqui o CRB, muito possivelmente contra a gente, ele já saiu do rebaixamento, viu? Muito possivelmente. Ramon, mas eu vi o Juventude correndo que correu aqui contra a gente. Se o Inter ganha no sábado, a gente tropeça contra o Londrina e o Inter depende do resultado do CRB, a mala branca vai comer solta e o CRB vai correr pra caramba. Mas aí tem que ver a questão também que o Guarani deve correr pra caramba, né? Porque o Guarani também tá. Dependendo do resultado, ele joga a vida dele, né? Não, mas aí é que tá. Porque o Guarani é o último jogo do Inter, né? Então, isso. O CRB só chega aqui aliviado do rebaixamento, sem risco de rebaixamento, se o Guarani ganhar. Só que se o Guarani ganhar, o Guarani chega para jogar contra o Inter, liberado. Exato. Bem lembrado. Então, vamos torcer para a Luverdense, para que o Guarani chegue com toda a pressão no Inter, ao mesmo tempo vamos torcer para o CRB, para arrancar ali pelo menos um empatezinho contra o Paraná, tá jogando em casa, empatezinho, não é impossível, né? Lá no Rei Pelé, nós mesmo tivemos problema lá, para que aí o CRB chegue no final das contas mais aliviado. A mala branca eu não tenho dúvida de que vai rolar, tá? Ela vai acontecer, o Inter tendo, o América não conseguindo a vitória contra o Londrina e tendo a chance matemática do Inter ainda se sagrar campeão, eu não tenho dúvida de que a mala branca do lado do Colorado para o Colorado lá de cima das Alagoas vai acontecer. E uma coisa só para constar também, apesar de ser quase impossível, mas o Ceará também tem chance de título. O Ceará está 6 pontos atrás do América. Se o América perde as duas, o Inter também tropeça. E o Ceará vence as duas, ele passa o América no número de vitórias. Isso não vai acontecer. Vamos falar a verdade. Isso não vai acontecer. O Ceará pega quem? Ceará, deixa eu comentar um negócio aqui. A senhora Bill, para quem acompanha as redes sociais mais uma vez, o Instagram da senhora Bill, ontem estava lá na Independência, comemorando o título de acesso e tal, e em dado momento ela publicou uma foto do Ceará e mandou um parabéns vozão. O que eu achei a coisa mais natural do mundo, o Bill já jogou lá, ela já morou lá em Fortaleza, tudo natural. Aí hoje a senhora Bill voltou ao Instagram dando explicações a torcedores que questionaram de por que ela estava parabenizando o Ceará. Eu só posso imaginar que isso partiu de torcedores americanos. O que eu acho uma bela de uma burrice. Primeiro, que a senhora Bill não tem contrato com a América, então ela pode torcer para quem ela quiser, né? Embora ela tenha parabenizado, tenha se explicado, eu achei que foi muito digno da parte dela, foi até muito paciente da parte dela. explicar a todos que ela tem um time do coração, que é o Atlético Paranaense, mas que pelo marido dela trabalha com futebol, ela veste a camisa do time onde ele está, mas que o Bill já tinha jogado no Ceará e ela foi conquistada pela torcida, então ela nutria algum carinho pela torcida. Gente, ela fez esse trabalho todo quando ela devia simplesmente ter mandado todo mundo a merda, mas ela é uma lady, ela não é um ogro que nem o Henrique, né? Porque o Henrique teria feito só isso, só que eu não sou a senhora Bill. Infelizmente, a senhora Bill não é um ogro. O Bill está muito bem casado lá com a senhora Bill. É, se eventualmente esse torcedor do América que foi encher o saco da senhora Bill está ouvindo, pelo amor de Deus, meu filho, não enche o saco. Deixa a mulher lá no canto dela, torcer para quem ela quiser. Ela não tem contato com a América, pelo amor de Deus. Isso é de uma burrice sem tamanho. E pegando um gancho que a gente, né, fica cobrando as pessoas para se posicionarem, ah, porque ninguém fala sobre o time, pô, se ela torcer pro Ceará, ela tá mais do que certa. Vamos supor que amanhã ou depois. A sequência de publicações dela ontem era assim: 3 posts torcendo pro América, aí tem um no meio, parabéns, vovozão. Aí depois de mais 3 posts congratulando o América. Assim, sabe? Falta do que fazer, né, bicho? Muito à toa. Se o senhor... Nós estamos adaptando o mundo das redes sociais, gente. Tem ainda muita intolerância, muita... Porque, bicho, amanhã ou depois, esse torcedor, se o filho dele jogar no Atlético amanhã, né, e ele for campeão com o Atlético e tal, isso, ele vai... Né? Pô, vai lá, é meu filho, cara. Pô, bobagem, gente. Não. Mundo tá, gente, é tanta coisa pra gente preocupar. Vamos, né? A mulher tá sendo legal, cortês, isso é bacana, gente. Vamos importar com as coisas ruins e deixar as coisas boas fluírem. Exatamente. A moça foi uma lady, está de parabéns pelo trato que teve com imbecis que foram lá questionar porque a mulher postou parabéns, vozão. Meu Deus do céu. É isso, Alisson Fernandes. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão o seu Sérgio Tavares vai ficar bravo comigo. Porque ele separou estatísticas e me mandou aqui. Deixa eu ler o que, é que ele me mandou. Números legais para falar hoje. 19 jogos sem tomar gol. O América está a um turno inteiro e, além de não tomar gol, são 19 vitórias. Então, o América ganhou um turno inteiro, ainda há 2 jogos para terminar esse turno. O América ganhou um turno inteiro e passou um turno inteiro sem tomar gols. Somente 3 jogos perdidos no Independência esse ano. O ano todo, isso não é só a Série B. O ano todo, o América só perdeu 3 vezes no Independência. Comparando com os últimos anos, em 2012, 8 derrotas. 13, 7 derrotas no Independência. 2014, o ano de Eduardo, aquele ano fatídico, 5 derrotas no Independência. 2015, ano do acesso, 4 derrotas no Independência, ano de Givanildo. 2016, ano de Givanildo Português e Barcas Furadas Loboa. 7 derrotas no Independência. 2017, 3 derrotas no Independência. O América está com 3 derrotas no Independência. Se o mundo acabar e o América perder para o CRB, o América fecha o ano com 4 derrotas no Independência, o que quer dizer que igualaria a marca de Givanildo em 2015. Então, nos últimos anos, melhor campanha no Independência do América. Derrota, gente. A gente sai frustrado de vez em quando. De empate, em campeonato de ponto corrido, o empate às vezes não vale muita coisa. São pontos, de certa forma, perdidos em casa, se a gente empata. Mas derrotas, o América só teve 3 derrotas no Independência. Tá aí o Anderson batendo a marca do Givanildo. Percentual do time no ano, isso não diz respeito apenas à Independência, mas o percentual de aproveitamento do time no ano inteiro, somado os Campeonato Mineiro, somado Brasileiro, que ainda não fechou, e a gente ainda pode melhorar. Vamos lá. O nosso percentual esse ano é de 58,2% de aproveitamento. É o melhor percentual nos últimos 9 anos do América. A título de comparação, 2009, campeão da Série C, 55,56%. 2010, 52,2%, ano de acesso. 2011, descenso na Série A, 38,36%. 2012, ano do centenário, 53,11%. 2013, 46,67%. 2014, ano de Eduardo, 55,56%. Eu detesto 2014. 2015, ano do acesso, 57,5% de aproveitamento no ano. 2016, marcas furadas, 37,16%. E este ano, 58,02% de aproveitamento. Número que ainda pode ser melhorado com essas duas últimas rodadas. É isso. Só para o Sérgio não ficar bravo comigo. Seu Alisson Fernandes, mensagens finais? É só um boa noite. Segura o cabo. Funciona o cabo. Funcionou o cabo. Agora deu. Deu nada, tá muito fraco. Deu, mas deu, tá saindo? Então beleza. Sem muitas delongas, porque já são 9h45 quase. Boa noite para todo mundo. Vamos em busca do título. Que seja esse sábado mesmo, aí a gente faz a festa no próximo. E para fechar esse ano que entra para a história como um dos anos mais. Talvez um dos anos mais felizes da torcida americana aí. Então é isso, valeu. Estamos vivendo um grande ano. Ramon Gregório. É isso, corroborando as palavras do Alisson aí. Vamos jogar pra cima, não vamos cair no... né? Vamos fazer a festa. Quem for lá pra Londrina, faça a festa. E no próximo sábado vamos invadir o Independência, né? Chegar mais cedo, tomar o Danone... É, e a festa não vai varar a noite. É isso aí. Rumo ao bi. Muito bem. Torcer pro Corinthians ser campeão hoje também, gente, porque aí no final de semana o noticiário é todo nosso. Já acabou. Vamos ser o único campeão do final de semana, vamos, né? Ser nós. É isso mesmo. Seu Adolfo, sua mensagem final. Olá, então, boa noite. Obrigado aí pela participação. Tomara que o Corinthians ganhe pra gente ficar na mídia mesmo no final de semana. Vamos ser campeões em Londrina. Jogo difícil. Golzinho no final de Felipe Amorim. E... Torcer para que eu possa estar em Belo Horizonte no dia 25. Eu estou escalado para um curso aí na Terra do Henrique, dia 24 e 25. Mentira, você curso... vem para cá? Vou aí. Oh. Espero que o curso não feche para poder estar em BH aí e para Independência e conhecer vocês lá. Tomara, meu querido. Se acaso você vier, dia 24, se você tiver um tempinho para almoçar, você me liga para a gente poder almoçar dia 24, então. Dia 25, 24 da noite, eu já embarco para Belo Horizonte, porque aí eu vou estar lá. E aí, gente, eu não sei se nós falamos durante o programa. Nós falamos durante o programa das lives do Loco Choco ou não? Não, né? Não, então, não falamos, não. Para quem não viu, na página do Facebook, desde ontem, em Jogos do América, no Independência especialmente, nós teremos lives na página do Decadente do Facebook com o Cristiano Locochoco, que são das coisas mais engraçadas que você vai ver na sua vida. Então, o Cristiano, durante o jogo, fazendo as lives, totalmente embriagado, mas naquele naipe, assim, ultrapassando o Sérgio Tavares. Para quem não viu, no final, no pós-jogo, você ainda tem uma live que você une as forças e você consegue Locochoco e Sérgio Tavares pra lá de Nossa Barra Senhora, hein? Então, é uma das coisas mais lindas do mundo. Tem uma live no meio do jogo que o Cristiano só aparece chorando durante um minuto, não fala nada, só chorando e perguntando quem foi que fez o gol, porque não sabe quem fez o gol. Mas, gente, Henrique. É o néctar. É a coisa mais pura. Gente do céu, 1:15, o Fluminense fez 1-0 no Corinthians. Fala, Théo. Ô, Henrique, ele não tava pra lá de Marrakech, não, viu, bicho? Ele tava pra lá de Omsk, cara. Ah, ele tava quase em Tóquio. Tava quase em Tóquio já, bicho. O que pode ser uma pré-conquista do América rumo a Tóquio. Mas, enfim, pra quem não viu isso, esse é o puro suco, gente. Isso é o néctar, é o manjar, é a coisa mais linda. É o fruto mais puro da comédia nacional. Então acompanhe, Locochoco, nas lives, no Facebook do Decadentes. Ele já falou com a gente no grupo agora que ele tá achando que será possível fazer algumas lives lá de Londrina no próximo sábado. Então vamos aguardar e ver. Tem as lives ou não, no domingo, com a conquista do título, porque eu tenho essa convicção, nós estaremos de novo aqui às 8 horas da noite para fazer esse programete, contando com a participação de todos vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui final, observação do Ramon. O Glauco, a América já fez uma grande partida contra o Londrina. Gutenberg foi o nome do jogo, jogou para baralho. O jogo hoje é um pouco diferente, vamos ver, Londrina é outro time, mas há esperança e vamos tentar conquistar esse jogo. Certo, senhores? Obrigado a todo mundo, obrigado, Adolfo, mais uma vez. Participe sempre que você quiser, você sabe disso. Quem quiser participar também vem aqui. Seu Cidim, senhor tratante, o senhor foi um covarde, o senhor fugiu hoje. Era para o senhor estar aqui fazendo esse programa com a gente. Nós vamos te cobrar até se aparecer aqui. Domingo que vem a gente aparece de novo. Certo, senhores? Obrigado a todo mundo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Falou, moçada.